que chegou chegando e até considerado o ritmo do ano. Ele chegou chegando nas rádios de todo o Brasil, ele tá bombando. Ele chegou chegando e até considerado o ritmo do ano. Ele chegou chegando nas rádios de todo o Brasil, ele tá bombando. Nas rádios de todo o Brasil, ele tá bombando.